Panorama Agrícola para 20 de dezembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 20 de dezembro de 2012, lua crescente no ar, o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: cuidado com o amigo da onça. Nesta quinta tem panorama regional e também a entrevista sobre ações para captar água da chuva em São Miguel do Oeste. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um copo de água em jejum reidrata o seu organismo e ajuda no funcionamento do sistema digestivo. Durante o dia, beba ao menos 2 litros de água e, de preferência, nunca durante as refeições. Fique ligado no Panorama Regional. Serraria Móvel. Foi adquirido uma serraria móvel através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Capão Alto e o Ministério da Agricultura. O equipamento vai operar de forma de rodízio pelas comunidades do interior de Capão Alto. A demonstração da serraria aconteceu, então, no pátio de máquinas da Prefeitura de Capão Alto, onde uma alternativa de agregação de valor e aumento de renda, especialmente nas propriedades, pequenas propriedades, com atividade na agricultura familiar. Então, a serraria móvel incentivará o plantio, deve incentivar um plantio de espécies como eucalipto e pinos. O equipamento é dotado de um mecanismo eficiente, de baixo custo e fácil manutenção. Pode ser transportado por um trator, pois sua estrutura compreende um motor, 2 trilhos de fixação de tora bipartido e uma cabeça de serragem móvel baseada em lâmina de serra-fita. Então, em reunião com os presidentes das microbacias do município, foi definido um calendário para que a serraria móvel percorra o interior. Passará, então, pelas microbacias das comunidades de Varelas, quilômetro 14, Moraes, Santo Antônio do Pelotas, Lagoa Grande e Vigia. Os custos aos agricultores serão o diesel, que é usado no motor da serra, e R$ 6,00 por hora trabalhada para ajudar na manutenção do equipamento. A prefeitura já treinou 2 operadores nas propriedades, só eles que estão autorizados a mexer no equipamento. Essa serraria tem a finalidade apenas de cortar a madeira para benfeitorias nas propriedades e não comercial. A serraria, então, está licenciada para processar apenas madeiras de pinos e eucalipto. Isso é importante, pessoal. Só será utilizado, então, processamento de madeiras, né, de pinos e eucalipto, que são florestas cultivadas. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epaga, João de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos no programa de hoje com João Carlos Biazebet, gerente regional da Ipagre em São Miguel do Oeste, que fala das principais ações realizadas pela sua gerência ao longo do ano, em especial ações para a captação de água da chuva. E claro que depois que essa estiagem então, afetou de forma significativa as culturas da região, a questão da água também, nós também então tivemos uma ação muito forte na região com planos de crédito para viabilizar a questão de priorizando a questão da água dentro das propriedades, ou seja, a captação da água da chuva com cisternas, seja também a distribuição de água nas pastagens com piqueteamento para os animais. Enfim, nós fizemos então aquela política estadual, que é o programa Juro Zero da Agricultura, que foi implantado pelo Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, onde a Ipagre então foi o órgão que elaborou os projetos. Nós tivemos assim uma intensa demanda nessa área e também no decorrer do ano se trabalhou muito a questão então a própria questão voltada à conservação do solo e da água, ainda ampliando todo esse trabalho, né? A questão do SC Rural, que também teve intensas atividades na área de educação ambiental, com diversas capacitações de agricultores, com oficinas, com as escolas, com as famílias rurais, em todos os municípios, com ações fortes nessa área, executando as ações do SC Rural. E claro que também, na nossa região, nós priorizamos 4 ações prioritárias, ou seja, a pecuária de leite, a bovinocultura de leite, que é intensa na nossa região, onde mais de 85 das propriedades têm a principal atividade, a questão da produção de leite. E o foco na IPAG, na região, é trabalhar com a difusão de tecnologia na questão da produção de leite à base de pasto perene. Então, diversos municípios implantaram unidades demonstrativas com agricultores interessados, com piqueteamento, com também implantação de pastagens perenes, as gramas mais conhecidas, a questão de água nos piquetes e sombra. E uma série de dias de campo foram realizados. E outras prioridades que nós atuamos na questão da fruticultura, que mais uma vez, né, neste ano, foi lançada uma variedade de pêssego na nossa região, variedade Zille, que é uma variedade aí que o nosso mercado consumidor está aderindo, está gostando desse produto. E é uma das prioridades também na região, apesar de que tem municípios que trabalham mais com fruticultura, outros menos, mas é uma visão de futuro que a empresa tem, que a nossa região também vai entrar na fruticultura por ser uma atividade para pequena propriedade e com alta densidade econômica, dando respostas então satisfatórias na questão da arena. E outras atividades principais é a questão da agregação de valores, que nós trabalhamos muito na questão de assessoramento a pequenos empreendimentos rurais, agroindústrias de transformação, a venda direta para o PAA, para o PNAE, são os assessoramentos que a IPAG faz. E por fim também a questão da gestão social do ambiente, com trabalhos voltados à conservação do solo, a questão da água, a mata ciliar, enfim, atividades que realmente vem em encontro da região e das propriedades rurais. E para 2013, nós também estamos numa fase de planejamento e é claro que a extensão rural tem por ação dar continuidade aos trabalhos e por isso também, né, continuaremos com esses trabalhos e claro que também atendendo às políticas públicas, seja do governo do estado e seja do governo federal. No caso, Biazebete, da estiagem que é recorrente, investir em cisternas passa a ser uma prioridade número um do produtor? Na verdade, nós temos várias alternativas, né? A primeira sempre é pensar que o solo é a principal reserva de água. Então, por isso que tem que usar todo que tipo de prática que permita que esse solo, então, retenha água. E para isso tem todo que é prática, que é a questão da plantio direto na palha, com bastante cobertura de solo, seja ela verde, seja ela com cobertura morta, com reflorestamento, com a questão de usar de forma correta os próprios equipamentos, né? Não usar grade, não usar excessivamente né, o arado. Também a questão de preservar os mananciais de água que hoje existem, quer dizer, nós estamos trabalhando muito nessa questão do agricultor isolar os riachos, isolar os depósitos de água para que os animais não tenham acesso direto e conservar essas fontes de depósito de água para que ele também, então, esse animal se abasteça através de tanques, enfim, ele consiga então ter esse depósito com uma reserva se porventura houver e vai haver, né, estiagem, que são ciclos na nossa região. E também outra medida, claro, sem dúvida nenhuma, realizar então a contenção das águas através então da coleta da água da chuva, que é uma alternativa e que também para isso tem políticas públicas hoje, que é o programa Juro Zero, que permite ao agricultor então buscar recursos e as propriedades que têm mais necessidade, elas estão sendo visitadas, estão sendo motivadas para que realmente se busque essa alternativa, né, de resolver essa questão da falta de água que ciclicamente ocorre na nossa região. Tem ideia de quantas cisternas foram construídas? É, nós temos muitos municípios, né? No caso de Iporando Oeste, tem mais de 160 cisternas só naquele município. Então, na nossa área. Tudo construído em 2012? Ela já vem um trabalho, né, de 2011. Também já foi dado um ênfase, né, com alguns recursos do revitalizar. 2012 foi dado muita ênfase com juros zero. Mas é um trabalho que na nossa região ele tem bastante demanda e os nossos agricultores têm tido interesse em resolver, principalmente quem tem aviário, quem tem suinocultura, que são grandes consumidores de água e que tem que buscar uma alternativa para essa necessidade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com João Carlos Biazebete, da Gerência Regional da Ipagre em São Miguel do Oeste. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.